A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max os matinhas, as melhores quinquilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Para os ouvintes que moram em cidades litorâneas como Rio de Janeiro, Aracaju, Salvador, Recife, Fortaleza, estes vão ficar intrigados aí com as coisas que vamos falar nessa edição do Agente 86. Mas, por um outro lado, os ouvintes de Londrina, Belo Horizonte, Curitiba, entre outras também, esses aí vão compartilhar com o mesmo sentimento que a gente, porque hoje, por exemplo, uma criança que mora numa cidade como Campinas, que está a menos de 200 quilômetros do litoral, por mais que os seus pais tenham que segurar a onda ali para fechar as contas no final do mês, essa criança não fica muito tempo sem conhecer o mar. Mas nas nossas infâncias, de muito pouca grana, a coisa não funcionava bem assim. Pois era comum um menino ou menina que morasse, até mesmo aqui na cidade de São Paulo, que está a menos de 100 quilômetros da capital até a cidade de Santos, era normal que ele ficasse muitos anos sem conhecer o mar por conta do baixo orçamento familiar, obviamente. Ô Walter, e você, quando é que foi a sua primeira vez ali, dar um olá ali no reino de Iemanjá? Vamos à La Praia, oh, oh, oh. Vamos à La Praia, oh, oh, oh. Vamos à La Praia, oh, oh, oh. Cara, eu não me lembro quando foi, mas eu não era assim muito novo, não. Lembro que os pais do amigo meu me chamaram pra ir com eles passar um dia na praia, lá em Peruíbe. Aprazível Peruíbe. Estância de Peruíbe. Veja vocês. E eu me lembro que eu nem dormi na noite anterior, esperando o dia seguinte. Ali, logo de manhã, no comecinho de madrugada, não sei por que pobre tem que viajar tão cedo. Tem que acordar antes do sol nascer. Dos frangos. Eu não faço ideia. Então, fizemos isso. A gente lotou o Corcel 2. Aí o pai do meu amigo apontou a proa do sedã da Ford pro litoral. E a gente foi mega apertado. Sim. Porque naquela época não era obrigatório o cinto de segurança. Podia encher de pessoas e animais e coisas. Exatamente. Foi um monte de gente, foi cachorro, foi escada. Putz, aí chegou lá, a gente teve um dia e tanto, né? A primeira coisa que sai de dentro de um automóvel assim é uma bola. Já percebeu? Antes de qualquer coisa já vem uma bola quicando. Pum! O porta-mala abre no caminho, né? Porque não cabe ou senão vai amarrado. É uma desgraça, cara. O inferno na terra. Aí a gente... Inferno no mar. Eu me lembro que eu passei o dia inteiro lá na praia, me enlouqueci, fiquei ali na água. E só que protetor solar não era opção. Não existia, né? Não existia. É, eu acho que o câncer de pele não tinha sido inventado ainda. Não tinha sido descoberto. É, não tinha. Porque copertone era algo para pessoas abastadas. Cenoura e bronze. Sim. Né? A gente passou o dia lá, aí eu cheguei em casa. Eu tava muito feliz, mas eu não podia ser tocado. Nada podia encostar em mim porque eu tava vermelho. Dois dias eu já tava descascando a terceira camada de pele. Eu também não me lembro muito bem da minha primeira ida ao mar. Mas também era dessas coisas bem raras, assim, era muito difícil. Eu me lembro de uma vez algo assim... Você ia de caminhão pra praia com seu pai? Foi uma vez. Mas seu pai meteu você, suas irmãs, sua mãe na boleia, não. Depois de Peruíbe, Jureia, que é uma região muito conhecida por bananais... Sim, esse... é o maior, só perde pro Vietnã, de plantação de banana. O patrão do meu pai tinha um sítio, pense você, tinha um sítio na praia, um lugar distante. E eu não lembro porque meu pai foi levar alguma coisa pra casa desse patrão lá e a gente voltou com o caminhão carregado de banana. Mas não foi a minha primeira vez. A minha primeira vez, meu pai fala, inclusive é um lugar que eu faço questão de nunca mais pisar. É. Porque eu ouvia os nomes das praias, eu achava nomes bonitos, esses nomes indígenas. Sim. Guarujá, olha. Itanhaém, Peruíbe, tem um nome bonito, pomposo. E fomos parar em José Menino. Convenhamos. Então, a minha primeira vez foi em José Menino, que é uma praia que tá ali também, né, no litoral sul, entre Santos e São Vicente, sei lá. Porque eu não achava que era um nome interessante. Eu me lembro que parece que meu pai voltou com alguma... Se fosse em alguma cidade do litoral pacífico da América do Sul, seria Rocetico. Seria bacana também. Mas eu me lembro de alguma coisa que nessa volta... Eu devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos talvez. Mas eu me lembro do meu pai tendo que se tratar... De uma micose. Não, não foi micose, mas foi água-viva. Uma vez eu achei que eu tivesse sido atacado por água-vivas, mas era só 3 sacolas do Carrefour. É muito natural também no litoral de São Paulo. Agora, geralmente o debut na praia, né, de um ser periférico ali nos anos 80 e começo dos anos 90, eram as excursões. Excursões. Ninguém tinha carro, o IPI não era barato. Era complicado. Seu Conrado ficou milionário fazendo excursões para Suarão. Geralmente, o carro da galera ali da periferia não aguentava subir a serra. Não, não tinha documentação para tal. E bobinas esquentavam, né? Que você tinha que parar na bica, tirar a camiseta, molhar, enrolar na bobina da Brasília. Sim, sim, sim, sim. Então, sim. Organizava-se excursões terríveis, porque primeiro você tinha que ir atrás de um grande ônibus. E para você encontrar um preço salutar num coletivo, este geralmente estava em péssimo estado de conservação. Tinha que ser indigno. Eu nem sei como é que a polícia deixava trafegar os ônibus ali pela Imigrantes, pela Anchieta. E lá íamos nós, num ônibus caindo aos pedaços, sem banheiro, sem ar-condicionado, mas com muita disposição para nos foder ali no litoral. 3 paradas na Imigrantes, o que é um percurso de 60 quilômetros, 3 paradas para a galera mijar, que já iam enchendo a cara de cerveja. Imagina, né? A velocidade que aquilo não ia e subia. E uma vez, cara, eu estava... Inclusive, algumas cidades aqui litorâneas proibiram esse tipo de prática aí. É claro, qual cidade que é um turista que só vem para sujar, não gasta um centavo porque traz toda a comida tudo de casa? E essa história que eu vou lhe contar, eu vi com os olhos que a terra... de comer, estava eu na praia e chegou um ônibus desse. E classicão, batucada e tal, tal, tal. E aquela coisa. Chegaram, a galera desceu. Primeira coisa que saiu do ônibus foi uma bola, obviamente. Já 5 fulanos correndo atrás. E o mais impressionante, Walter, os caras saíram com blocos e armaram uma churrasqueira e fizeram um churrasco ali na areia, cara. Impressionante. Muito bom, cara. A gente tá falando isso aqui, aí os ouvintes vão falar que a gente é preconceituoso. Não, a gente já passou por isso. Já passamos por isso e é uma merda. Sim, um amigo meu levou um bode pra fazer matar um bode. Decidiram que ia matar um bode na praia. Tinha o que fazer, estavam sem grana, meteram um bode dentro de um fusca. Falaram, lá a gente faz um churrasco com esse bode. Vivo? Vivo. Não, diz que levaram amarrado as patas tal, e levaram o bode no banco traseiro ali, 3 caras, mas o... Comeu. Chegaram lá, encheram a cara todos. Começaram a dar rolê com o bode na praia, pá, plá, plá, plá, rolê pra lá, rolê pra cá. Aconteceu. Criaram uma amizade absurda com o bode e falaram que na volta o bode voltou a sentar no banco do passageiro na frente, com cinto de segurança. Tiveram até relações com o bode. É. O ouvinte Cirilo Meneghel nos falou que a primeira vez que ele foi pra praia foi em Torres, no litoral rio-grandense. E ele fala que cortou os pés em crustáceos que estavam cravados em uma rocha. E aquilo infeccionou de uma maneira que quase lhe custou uma amputação. É, mas acontecia isso mesmo, cara. Caceta. Já a Yumi Inki nos falou que o seu debut na praia foi em Cibratel, no litoral paulista. Ela achou que a água estava muito gelada, até que ela foi ali caminhando pela praia e encontrou uma parte, né, da água ali que estava quentinha. E ficou ali brincando na água até que a mãe dela chegou gritando: sai daí, menina! Isso é um canal de esgoto! A nossa ouvinte conta que teve tanta micose que ela ficou parecendo um dálmata. E tinha também aqueles que debutavam que a primeira coisa era meter a boca naquela água pra saber se era salgada mesmo. Outro que nos mandou um e-mail foi o Matheus Fragata. E belo nome, inclusive, pra debut no mar, né? Ele falou que a primeira vez que ele esteve na praia foi pra ficar em 12 pessoas da família em uma kitnet em Santos. Que programa, cara. O sujeito que sai de casa tendo como conceito de diversão isso. Aquela areia preta de Santos. Enfim, sem preconceitos, ok, pessoal? Então, ele fala assim, segue aqui. Eram todos da minha família, mas com aquele aperto e com o racionamento de água promovido pela prefeitura, as brigas não demoraram a aparecer. acontecer. Porque junta 1 milhão de pessoas na praia ao mesmo tempo e falta água. Água e pão. É. E seguindo aqui. E certa tarde, o meu tio chegou da praia bêbado como um filho da puta. Ele se trancou no único quarto com a minha tia e dobrou ela na porrada. Olha isso, cara. Só parando quando os outros membros da família conseguiram arrombar a porta. Depois disso, ficamos sem clima pra continuar. E voltamos todos dentro da Kombi do meu pai em um silêncio perturbador. Ô pessoal, Facebook, a gente em 86, dê curtidas por lá, onde a gente também dá toques de quais serão os nossos próximos episódios e tal. Toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo do Agente 86. Você tem uma ideia de episódio, alguma história, como esses ouvintes que você acabou de ouvir, essas belas histórias marinhas? Mande e-mail para falecom@agente86.com.br, assim como fez o Cirilo Meneghel, ele que falou assim: por que vocês não falam da primeira ida à praia? Tem uma peculiaridade das praias daqui de São Paulo, que elas não são praias de tombo, como ali do Rio de Janeiro. Rio, principalmente. Litoral Norte, Paulista também tem muita praia de tombo. Eu acho que do Litoral Norte, Paulista, até lá o Nordeste, eu acho que são todas praias de tombo. Eu não sei, não tenho certeza. Mas no Litoral Sul, que é a parte que frequentávamos... Você é menino, Peruíbe? A parte que frequentávamos... Ali nos anos 80. Poço das Antas em Itanhaém? Quem não foi? Emissário? Oh, meu Deus. Ali não é praia de tombo. O que é isso? Você caminha durante quilômetros com a água no peito. Na canela. É, aí, nosso ouvinte, o Rodney Pompeu, falou que era acostumado a ir nas praias do Rio de Janeiro, mas a primeira vez que ele foi no Guarujá, foi logo dando um mergulho numa profundidade de 0,5 metro. Que ele quase morreu afogado, depois bateu a cabeça e desacordou. Ele falou que se não fosse um vendedor de tapioca que o resgatou, ele teria morrido.